Dizem que o preto é pior, mas o branco não se salva. Não importa, tanto faz quando usa uma farda. Lagartinhos do sistema, é isso que eles são. Não compreendem que estão na mesma situação. Não são da classe alta, não são ricos, nada disso. São gente igual a nós, só não entendem isso. Quem emprega eles é o mesmo que explora a mim, a você, mesmo assim condecora. Quando vão entender que estão matando gente deles? Quando tiram a farda, se tornam igual a eles. Moradores periféricos, baixos salários, mas quando vestem a farda, pensa que são o diabo. Somente Deus pra iluminar esses pobres coitados, entender que também são bando de explorados. Eu não quero guerra, muito pelo contrário, quero só que entendam que tamo no mesmo barco. Discriminação é a principal característica. Se tiver de roupa larga, o preferido na batida. Se for negro, então danou o resto. Inocente ou não, apanhará sem remédio. Clá, clá. Filha da puta, vai, põe a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. Tribunal de rua, na hora da cena. Simplesmente pobres lagartinhos do sistema. Clá, clá. Filha da puta, vai, põe a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. Tribunal de rua, na hora da cena. Simplesmente pobres lagartinhos do sistema. Clá, clá. Filha da puta, vai, bota a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. A viatura tá chegando, a molecada sai correndo. Com medo de apanhar, já conhecem do veneno. Conseguem se tornar inimigos do povo devido à sua conduta, pensam que tratam de porco. Deixou de ser abordagem, se tornou humilhação. Pode ser trabalhador e é tratado igual ladrão. E pensar que essa raça já mandou no Brasil. Graças a Deus não manda mais. Então vai pra puta que eu pariu, não conseguem nem mesmo exercer sua profissão e ainda quer mandar na gente. Quem eles pensam que são? Se só cumprisse a lei, ficaria tudo bem. Mas pensam que tem algum poder do além? Não é bem por aí, somos todos iguais. A diferença é que vocês têm que manter a paz. Eu sei, ninguém é santo, existem vários homicidas, mas não lhes dá o direito de tirarem tantas vidas. Eu dou risada de vocês que são filmados pela câmera de Deus, por quem serão julgados? Clá, clá. Filha da puta, vai, põe a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. Tribunal de rua, na hora da cena. Simplesmente pobres lagartinhos do sistema. Clá, clá. Filha da puta, vai, põe a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. Tribunal de rua, na hora da cena. Simplesmente pobres lagartinhos do sistema. Preconceito estampado eles têm na cara. Se julgam rei da selva em gestão na quebrada. Mas se o pau tá quebrando, então cadê você? Falta periculosidade, ninguém tá em QAP. Mas eu sei muito bem aonde devem estar. Num lugarzinho especial que costumam frequentar. Ao cair da noite demorou de colar. Se fosse 24 horas não saíam de lá. A casa da luz vermelha é o local preferido. Pouco importa se o dono é traficante ou bandido. Já não paga pra entrar e come as minas de graça. É bem melhor que tá na rua com risco de levar bala. Conheço uma fita, muito engraçada. Qualquer um que escuta já cai na risada. Pode acreditar que essa fita é quente, pois quem me contou foi um amigo do tenente. Um truta dono de zona, trouxe as minas pra trampar. Lá de Santa Catarina, 10 mulher pra ripar. Buscando a colar e molhar o biscoito. Das 10 que eles trouxe, se casaram com 8. Clá, clá. Filha da puta, vai, põe a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. Tribunal de rua, na hora da cena. Simplesmente pobres lagartinhos do sistema. Clá, clá. Filha da puta, vai, põe a mão na nuca. Clá, clá. É o diabo que desfila na rua. Tribunal de rua, na hora da cena. Simplesmente pobres lagartinhos do sistema.